esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. Filipinho 03, manda pra mim na sapeca. Manda pra mim na sapeca. Manda pra mim na sapeca. Aí, Pablo RB, vem com o bigodinho de Hitler que minha pepeca é terrorista. Pitoquinha, princesa da putaria. Bota o bigode na mexota. Bota o bigode na mexota. Tá de quatro que entra tudo. Tá um tesão do caralho. De quatro. Bota na pipoquinha. Bota na pipoquinha. Bota na pipoquinha. Bota na pipoquinha.